3283, você está a 9 milhas da posição Conde. O serviço já está terminado. Chame Aracaju na frequência 120, decimal 3. 03, boa tarde, boa tarde. Bom voo. Sou 648, desça para 2000, ajuste na 011, reporte estabilizado localizador. 2000, 1011, reportará localizador. Voo 648. Papatango, Vitor, Kilo Delta, controle. No centro Recife, na frequência 1260, alternativa 1288. Índia Alfa, ponto de espera semitorre 1895, ajustado no 011. E 11, ponto de espera 1842, no portão 08, autorizado, chama para início tarde. Salvador, da 3192, que dá baixa travada. Da 3192, pouso autorizado na 020, 90 graus, no 69. Feliz, pouso na 0, da 3192. Zona 251, alterna no 3325. Recife, 1251, alterna no 3325, chegando a 395, que dá bom trabalho. Aguarde, copia. 210, agora chama-se a Torre Recife, frequência 125, decimal 45, altera 2685. 486 ali, mantenha 1-0. Fala, Salvador. Muito boa tarde, é o pastor 2-0. Três, 1, 9, 2, solo 4, 6, direita, 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, tá 3, 1, 6. Faça aproximação, chame torre, 1-8-95. 1-8-95, gol. No 648, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 1-6-4-8. Gol 1-6-4-8, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando. Trip 5486, decolagem autorizada, pistão no 0, reto 080 graus, 1-6-9. É o 9, Hernando Natal? Táxi autorizado, Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1-0-1-1. Pátio Indy Alfa, pronto, 4065, pronto para cópia. Autorizado, Campinas 320, via Pesolo, nomeia, subida da Elfleda Bridge, primeira curva direita após a decolagem, 5502 é o código transponder, e o controle no 208. 0 grau, 1-6. Livre pouso no 0, gol, 1-6-4-8. Autorizado, Salvador Recife, nível de voo 250, via Peruísque 58, subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem, o código transponder é o 5423 e o controle em 120.8. Parando 60, 5486. Aracaju com curva esquerda, vai fazer decolagem. O transponder 5423, controle 1208. Está pronto para acionamento, pastor 20. Pastor 20, cotejamento correto, livre acionar, champagne e táxi. Para o táxi, o 20. 3192, Anxia Juliette, igual com a Bianca. Após o avião, aqui Grande Juliette, portão 043192. Após o avião, Juliette, 043192. Pelicano 3, pra seguir. Pelicano, minutinho, cópia. Peguei P5486. O administrador, que creio seja lá do Heraldo Mundi Lençóis, acabou de nos ligar e preocupado com a sua aeronave. Quem precisa da preocupação do mesmo, o senhor vai voar direto Lençóis para aliviar a preocupação dele. Ô, rapaz, muito obrigado então, direto Lençóis, tipo 5486. Gente, o Pelicano 3 teria uma proa ideal? Pra, de saída para a realização desse teste, desse procedimento? Após o mesmo ali, mantém pistão no zero. Após o tráfego ali, mantém pistão no 62, posição 61 no 42. Direta? Ingressando no corredor axé, decolando a 1-0, ingressando no corredor axé com curva direita. Transponder 0-1-2-1 e o controle de Salvador 1-2-0-8. Estimativa apenas confirmando a altitude 1.000 pés, ok? O Pelicano 1-3. Pelicano no 3, cotejamento correto, é forte para o acionamento e táxi, Pelicano no 3. Direita 219, gol 1-6-4-8. Yankee Tango, formação Papa, ajuste no 0 no 1, apenas confirmando o pátio que só se encontra a pista que decola. Está na procedimento do carro de hotel. Estimativo, parte 5, decolando a 1-7, pronto, cópia. Pronto. Autorizado, Salvador Galeão. Rota é Golf 677, vitória após DCT, nível de voo 200. Saída da El, Leda, após Leda, Ilhéus. Decola da pista 1-7, primeira curva à direita. Transponder 5472, e o controle Salvador 120, decimal 8. Fala para o DCT, 1-2-0-0, 4-7-2, o controle 128. Teste confirmando o nível, corrigindo o nível 220, ok? 220, o ISC, Yankee Tango. Correto, confirme PLB e autonomia. Fala Vitória, vou no 648 na Alfa. Foi no 648, reporte antes da Juliette. Melhor, né? Salvador. É reportado da Juliette. Tem Salvador no 648. O gol no 648, reporte antes da Juliette. Quem prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette vai reportar o gol no 648. Fala, pastor. 2-0 aprovado, volta para o pai. Pastor 2-0, confirma o POB e a autonomia. Você falou 5-4, controle 1-2-0-8-3-9-0. 208, obrigado. Até a hotel. Quando na hotel para cruzamento na 1028, chame a torre 1-1-8-95, ajustando 1011, pastor 20. Até a hotel, lá chama a torre, pastor 20. Salvador, Oceaner 6142, decolado, passa 1800. Oceaner 1042. Contato radar direto Fuca, vigilância, 1142. Direto Fuca, Oceaner 1142. Flete, portão 02. 02, vou no 642. Bom, 6326, controle, direto mar e identificação, vigilância. Cruzamento autorizado na Delta 121 desse momento. Vai cruzar a semana na Delta 121, todo dia. Ah, ok. Obrigado, o centro não nos informou. Queria desculpar se eu desse para 5000 com 1011, 16326. Corrigindo, Alfa, Juliette, pátio principal, após Índia, no ponto de espera com a torre novamente, 1-1-8-1-9-5, pastor 20. Entra Alfa, Juliette, entra o pátio depois Índia, no ponto de espera com a torre, pastor 20. Controle Distrito 5486, vira à esquerda, proa 225, 20 milhas. Desde o desvio, não é tráfego. Obrigado. Pastor 2-0, decolagem autorizada no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1, 7, 9. Livre decolagem no 0, pastor 2-0. Tango táxi autorizado, chama na Papá, qual é o B? 07, sim, chama na Papá. Pastor 2-0, decolou 5-9, controle 1-2-0-8. Controle 2-0-8, tá. Uhum. Skank Tango corrigiu. Ingresso 97, chama alinhado e pronto para decolagem. Controle, boa tarde, é o Pastor 2-0. Pastor 2-0, boa tarde, contato radar direto Puca, vigilância. Direto Puca, vigilância, Pastor 2-0. Oxalê 6326, controle reautorizado para 2000, altímetro permanece, livre ALS, voo azul, chama estabilizado. 6326. Somos Salvador, boa tarde, Webjet 5856. 350, não. Leve 5856, informação não. Em curso. É a Papá, aguarde cópia. Sinto o Papá aguardando. Recife 2545, janela 62, também 1-42, boa. Boa, tá. Pois é, chama pro táxi azul 4065. E você tem 30, chame agora centro do Recife, frequência 126, decimal 0. Boa viagem. 260, viagem. Opa, conta 5856. Cidade Salvador, Natal, via Upzulu 1-0, nível de voo 350. Saída Pulca, transição Zipar. Decolada pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5506. E o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizando 350, Luna 0, Pucas e Pares. Decolando Luna 0, curva à direita para o decolagem. 5506120.8, objeto 5856, gate 55 da Papá. Afirmativo, apenas corrigindo após decolagem da pistão 0, primeira curva à esquerda, ok? Perfil da saída Puca. Puca, a primeira à esquerda. Correto, tinha pronto, objeto 5856. Ativou o Pelicano no 3, confirme o PLB e a autonomia. Estimativo copiado, autorizar táxi até o hotel. Na hotel chama a torre em 1-9-95 para o cruzamento da 1028, Pelicano 1-3. Decolada 03, controle 1208. 1208, estou te chamando. Salvador, Bono 649, está na posição 2, centro de informação Papá, Paraíléu 3240. Identificação desce para 5100, chegada máxima. A sua identificação vigilante. Controle 5-Tango, bom dia, direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, 5-Tango. 4 horas e 40. Sente autorizado táxi sua direita via Índia no ponto de espera torre 1-8-95 ajustando 1-0-1-0 azul 4-0-6-5 boa viagem. Obrigado. Cano 1-3, autorizado cruzamento a 1-0-2-8, após chamar solo 1-2-1 no décimo nome. Azul 4462, desça para 3.000 pés com 1.010, direto Duna. Abre o lado 6326. Gente, passando Duna livre, final LS, chama a torre em 118, decimal 95, bom dia. 1895, grato, 6326, bom trabalho. Obrigado. Segue táxi via Alfa, Juliette, ingressando na parte principal após Índia. No ponto de espera, pistão 0, novamente com a torre em 118, decimal 95, ajustando no 0110, Pelicano 13. Ok, então Alfa, Juliette. É, e após torre 1895 no ponto de espera, ok? Estimativo Alfa Juliette, ingressando parte principal após Índia, ok? Parte principal Índia, ponto de espera com a torre 1895. Afirmativo Alfa Juliette, parte principal Índia e após o ponto de espera a torre 1895, verificado. Voo no 649, pronto para cópia? Afirmo, meu amigo, agora. Autorizado Salvador Ilhéus, plano Yankee, inicialmente 240, após modifica para o 145. prossegue visual para destino. Subida é a Coral, sai da Coral, decolando da pista 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5513 e o controle de Salvador 120.8. Então, plano é Yankee para Ideal, decola da 1-0, com curva à direita, perfil Coral, subindo para o 240. Após Yankee, 145 vai ser em condições visuais. 5513 é o nosso transponder, 1208, controle de saída, volume 649. Estimativa, apenas confirmando, Yankee 240 pode modificar para 145, e 145 prossegue visual. Afirmativo, 240 Yankee, depois modifica, desce para 145 e segue visual, volume 649. Regimento correto, pode pronto para push back, saneamento, gol no 649. Assim parar, gol no 649. 1-0, 0-9, 0 graus, 1-9. Livre pouso 6326 na pista 1-0, senhor. Pastor 2-0, passa nível 1-5-0, chama agora Recife, frequência 1-2-5, decimal 45. 1-2-5-4-5, boa. Boa. Olha, tem uma boa tarde, 4-0-6. Boa tarde. Fala, meu amigo, prossegue, não é importante. Pela modificação na saída, vai cumprir claro, o perfil da saída da El, ok? Da El, Leda, após Leda, direto e Léus. Permanece decolagem da pista 1-0, com curva à direita, ok? No perfil da saída da El. Da El, Leda e Léus. Maravilha. Então vai ser da El, Leda e Léus e mantém o resto conforme a autorização anterior do número 649. Estimativa é pode quanto? O gol no 649, pushback, acionamento. Pelicano no 3, ali e mantém pistão no 0. É 326, salva os 1-0, direita 1-2-1, decimal 9. Direita 1-2-1-9, eu chamei minha 326, boa tarde. Estou confirmando, salva os 1-1. Tente, na 3-2-1. Pelicano 1-3, decolagem autorizado no 0, vento 1-0-0 graus, no 69. Alô, Salvador, boa tarde, Fernando, 6326. 6327, a informação em curso é Quebec, agora de cópia.